Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais todas as semanas por estes lados, com os druidas reunidos na clareira da floresta. E arrancamos o programa de hoje com os Velvet Underground, aqui o regresso ao segundo disco de Velvet Underground, White Light, White Heat, editado em janeiro de 1968. Foi o último álbum a contar com o fundador da banda, John Cale, um disco que surge após o final do relacionamento dos Velvet Underground com o produtor do primeiro álbum, Andy Warhol, e produtor desse mítico registro que foi The Velvet Underground and Nico, de 1967. Aqui Nico já não participava e a banda ficava entregue a si própria em busca de um novo som, e de facto este segundo álbum de Velvet Underground é conhecido por um som mais ríspido, por guitarras mais abrasivas. Tem apenas 6 músicas e uma delas tem 17 minutos, é o mítico Sister Ray. Aqui escutamos um dos temas mais suaves deste White Light White Heat, Here She Comes Now, uma composição de Lou Reed, Sterling Morrison e John Cale, no início da Floresta Encantada desta semana. Vamos prosseguir e agora vamos viajar até a Alemanha, vamos ficar com os alemães Ken, no terceiro álbum Ege Bamiyazi, de 1972, e que sucede ao duplo álbum Tago Mago, que já foi destaque aqui na Floresta Encantada. Ege Bamiyazi também já passou por aqui com várias músicas. Vamos ouvir a faixa Pintes, é aliás a faixa que abre este registro dos Ken, que ainda contava na voz com Damo Suzuki. Ege Bamiyazi, um dos mais influentes álbuns de sempre, influenciou nomes tanto do rock como do hip-hop ou mesmo do dub. Por exemplo, Stephen Malkmus, dos Pavement, cita muito este registro, assim como os Sonic Youth, também elementos dos Portishead, também Beck, Kanye West, enfim, imensos nomes da música que ficaram influenciados por este registro dos Ken, que resume não só o rock psicadélico, rock progressivo, mas também novos rumos que a música alemã estava a viver na altura, especialmente rítmicos, e vamos perceber porquê ao ouvir esta música. É o tema que abre então Ege Bamiyazi, de Ken, um álbum editado em 1972. Vamos ouvir a faixa Pintes. We'll be right back.

Últimos minutos com os Can, com a faixa Pintos, o tema que abre Ege Bamiyaz, de 1972, um dos mais influentes discos a sair do krautrock alemão, e aqui a rodar então na Floresta Encantada desta semana. E vamos continuar com outro nome alemão, banda até amiga de Can, falo dos Guru Guru, uma banda fundada em 1968 na cidade de Heidelberg, na Alemanha, uma banda que vinha do jazz ou do free jazz, mas que depois influenciada por nomes como os Pink Floyd, os Rolling Stones, também Frank Zappa, Jimi Hendrix e outros, começou a evoluir o seu som em direção a canções mais psicadélicas, mas nunca perdendo esse lado experimental. Ainda continuam hoje a fazer música, têm muitos discos editados, por exemplo, o vocalista e baterista da banda tem trabalhado até com Damo Suzuki, ex-Can, na Damo Suzuki Network. O último registro de Guru Guru é de 2016, é um split com outras bandas, como por exemplo Bardo Pond ou Acid Mother's Temple, é o registro Acid Guru Pond, mas vamos aqui ao registro de 1962, também o mesmo ano de Ege Bamiyaze, aqui o terceiro álbum de Guru Guru, o registro Canguru, e vamos ouvir a música Baby Cake Walk, que são os alemães Guru Guru na Floresta Encantada desta semana. You make me fly. Viagem até 1972 com os alemães Guru Guru, aqui a faixa Baby Cake Walk para o terceiro disco desta banda alemã, o álbum Canguru de 1972. E agora vamos continuar em 1969 com os Pink Floyd. Vamos até ao quarto álbum desta banda britânica, Amaguma, de 1969, o primeiro a sair pela subsidiária da EMI Harvest Records, uma editora mais virada para o rock psicadélico e rock progressivo que estava a começar a vir ao de cima no Reino Unido. É um álbum um pouco irregular até no percurso de Pink Floyd, pelo menos nesta fase inicial dos Pink Floyd. É um disco duplo. No primeiro registro, o primeiro LP, está um concerto captado em Manchester, e no segundo LP estão canções de todos os elementos dos Pink Floyd, ou seja, cada elemento fez a sua música sem intervenção do outro músico, e assim é um disco um pouco estranho, porque temos a composição do Rick Wright, depois temos a composição do Nick Mason, depois a composição do Roger Waters e depois a composição de David Gilmour. Acaba assim por ser um exercício muito importante, até devido a algumas experiências de estúdio que os Pink Floyd fazem aqui neste registro, e que acaba por ser importante, essas experiências acabam por ser importantes para futuros álbuns. No entanto, aqui na Floresta Encantada vamos explorar o álbum ao vivo, na altura uma brilhante gravação ao vivo com ótima qualidade, que surpreendeu todos os críticos na época, e é o primeiro registro ao vivo de sempre de Pink Floyd. Isso também foi importante para vender este disco, e isso notou-se, já que entrou no top 5 do Reino Unido e chegou mesmo a entrar na tabela dos 100 mais vendidos dos Estados Unidos. A primeira vez que os Pink Floyd conseguem tal feito na sua carreira. Vamos ouvir Careful With That Tex Eugene, uma música que acaba por ser um dos pontos altos deste registro, Uma Guma, aqui captada ao vivo em Manchester, na primavera de 1969. Thank you. A Floresta Encantada com os Pink Floyd ao vivo em 1969, um tema que surge num dos dois LPs que podemos encontrar em Uma Guma de 1969. Escutámos Careful with the Dex Eugene, uma música que na altura os Pink Floyd tocavam muito ao vivo, não estava em nenhum disco, surgiu apenas em 1971 em LP no registro Relics, uma coletânea que reunia temas antigos e lados B por parte de Pink Floyd, e esta acabou por ser durante muitos anos Careful with the Dex Eugene, um momento alto nos concertos de Pink Floyd e uma ponte perfeita entre aquilo que foi a banda com Syd Barrett e aquilo que era a banda com David Gilmour. Vamos viajar agora com os Yes até 1977, até ao oitavo álbum de estúdio dos Yes, o álbum Going for the One, um registro que fica marcado pelo regresso de Rick Wakeman ao grupo, depois de ter saído no final das gravações de Tales from Topographic Oceans, talvez o disco mais ambicioso e exuberante por parte dos Yes, que aqui neste disco Tales from Topographic Oceans levaram a ideia de rock progressivo ao extremo. Rick Wakeman não ficou muito satisfeito com este disco conceptual e acabou por sair. No entanto, voltou para a banda para a gravação de Going for the One, após a saída do teclista na altura, Patrick Moraz. E aqui este registro dos Yes é um regresso ao início, o regresso a canções mais curtas, já que este álbum surge também no hiato da banda, onde os elementos aproveitaram este intervalo para se dedicarem a discos a solo, mas neste regresso então ao estúdio, os Yes apostaram em canções mais curtas, mais diretas, e acabaram por ter um enorme sucesso comercial. Este disco dos Yes, Going for the One, foi mesmo número 1 no Reino Unido e entrou para oitavo lugar na tabela da Billboard dos Estados Unidos. Disco de 1977, já aqui o final do período de referência maior por parte dos Yes. Falava eu de canções curtas, no entanto vamos ouvir uma canção longa. Será talvez a canção mais longa deste registro dos Yes. A faixa Awaken ocupa quase todo o lado B deste registro da banda britânica, e é esse tema que vamos ouvir agora na Floresta Encantada. Viagem então em 1977 com um dos nomes maiores do rock progressivo britânico, os Yes, e a faixa Awaken. São os Yes na Floresta Encantada desta semana, com a faixa Awaken, mais de 15 minutos e que ocupa quase todo o lado B do registro de 1977, Going for the One. Será mesmo o último grande momento no percurso dos Yes, pelo menos desta fase de rock progressivo dos anos 70, Going for the One, que voltou a contar com os teclados mágicos de Rick Wakeman. Estamos quase a fechar a Floresta Encantada desta semana e para o final ficam os The Who, eles que passaram há bem pouco tempo por estes lados a propósito do Rock and Roll Circus dos Rolling Stones. Esse concerto, ou esse especial da BBC, foi filmado em 1968. Aqui na Floresta Encantada vamos até aos anos 80, é muito raro na Floresta Encantada irmos até esta década, mas vamos aqui mesmo até ao final do percurso dos The Who, a 1982, ao registro It's Hard. Foi o último álbum dos The Who durante muitos anos, até ao regresso da banda já nos anos 2000, o álbum Endless Wire, esse de 2006, marcou o regresso da banda, que há poucas semanas lançou um novo registro, simplesmente Who. Em It's Hard, este é o segundo álbum a contar com o baterista Kenny Jones, ele que vinha dos Small Faces, depois Faces, era muito amigo de Keith Moon, o antigo baterista dos The Who, que infelizmente morreu e deixou esse lugar da bateria livre. A banda convidou Kenny Jones, tem um estilo completamente diferente de Keith Moon, mas devido à proximidade com os The Who e por ser muito amigo de Keith Moon, acabou mesmo por integrar os The Who. É o segundo álbum então que gravam com Kenny Jones, o registro It's Hard acabou infelizmente por ser o último álbum com John Entwistle, esse mago do baixo que morreu em 2002 e não mais voltou a gravar com The Who. Este registro é emblemático por isso, apesar da banda o descartar completamente. É um álbum que os próprios elementos dos The Who, neste caso Roger Daltrey e Pete Townsend, descartam completamente. Era um álbum que, na opinião deles, não devia ter sido editado. No entanto, há alguns momentos interessantes, como aquele que vamos ouvir agora. Chama-se Eminence Front, faz aqui uma ponte entre os sons do rock progressivo, como aqueles que escutámos antes com os Yes, e o som da pop que iria dominar toda a música popular durante a década de 1980. Tem uma bateria um pouco disco sound, mas acaba por ser um momento muito interessante neste It's Hard de The Who, a rodar agora na Floresta Encantada. Eminence Front, The Who, em 1982, para a despedida da Floresta Encantada desta semana. Thank you.